6265, acione identificação. Vai na Cruz de Alagoinhas para a chegada PF, ajuste no 014, desça nível 050. Os dois cintos está livre das restrições de velocidade.